Autorizado até o ponto de espera, pistão zero, via Apache 1, tá ainda, quando pronto, mas pronto no ponto de espera, ajuste no zero no meio. No zero no meio, Libertate, pode esperar dar no zero, mandará pronto via Apache 1, Indy Bravo, voo 1172. Voo 1172, fique atento ao fone da companhia, tá sendo no pátio principal. Após a passagem do mesmo, está autorizado Juliette, portão 09. Após o 37 Dragão, prossegue para o 09 via Juliette, voo 172. Solo aos 29, vira à direita, segue via Alfa, reporte antes da Juliette, mantém a escuta da torre. Via Alfa, antes da Juliette, escuta da torre, 3. Oi, teu nome é, Adriano. No meio, autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette pro 02, portão 3, 8 no meio, obrigado. Autorizado alinhar e decolar na pista 10, vento variável 01 nós. Livre alinhar e decolar 10, gol 1-1-7. 7-3, decolada aos 3-2, Xangue Controle, Salvador, 1-2-0, décima 8. 1-2-0-8, Salvador, voo 973, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1973, Sambo 1, 1400. Wilson 973, contato radar na decolagem, após o último fase autorizado, Leider, subido para o nível de voo 360. Faz 2000, voa linda, sobe ao 360, gol 1973. Aprovando o Mita, gol 1973. Pente. Hello, good evening, Argentina 1911. Argentina 1911, good evening, go ahead. Sorry, to copy Argentina 1911. Argentina 1911, could you confirm the estimated time to departure? 5 minutes, we're ready for Busan. Salvador, gol 1973, solicita. Prefiro. Só que possível. Coordenar para o Edmótima. Abaixo da nação. Obrigado. Tô no 173, autorizado, Mótima. Ah, pronto, Mótima, gol 973, só 360. speaking on 911. This confirm your estimate time to the factory is 0530. We're ready in 5 minutes, 0540. We are ready for push and start. Argentina 911, maintain position, standing by for 80 seconds. We will contact the ship center to 1973, chama o centro Recife na frequência 12, pessoal 35, alterna 123, última 8. Poderia confirmar a primária para o voo 1973? Sim, 128, última 35. 2835, 238, com Recife, voo 1973, obrigado, bom dia. Bom dia. Mother Argentina 1911, do you have an ambulance for us? Argentina 1911, we contacted the type of room of receipt and they inform us that your flight plan isn't available yet. Now they make it available in possibly more 5 minutes. I will call you for the copy. Okay, well, 5 minutes. Salvador, Bravo 561, assistente da Delta, autorização Galeão. 561, preparação, voo no transição DOC, aguarde cópias. Tá bom, DOC. Bom, 561, aguarda. Argentina 1901. I'm going to push back and start up. Stand by for a couple. Push on, set up, approve Argentina 1901. Channel 1901, ready to copy. Somebody call it, Channel 1901. Go ahead, for Channel 1901. Channel 1901, clear to Sierra Alpha, Echo Zulu via Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Upper November 857 November Echo Lima Oscar X-ray Upper Mike 5-3-4 Lima Oscar Bravo Oscar Romeo Upper November 741 Papa Alpha Papa India X-ray then direct fly level 380 Sombra 1 departure then fly heading Leda then Toklu Delta Oscar Kilo Lima Uniform take off from runway 10 turn right after takeoff squawk 5451 Salvador departure control 120.8 Uniform November 8 by 7 November Echo Lima Oscar X-ray Upper Mike 534 Squawk 5451 5 level 380 Direct to Delta Oscar Kilo Lima Uniform Argentina 1911 Argentina 1911 you are clear to Sierra Alpha Echo Zulu. Your departure will be 71 Sierra Alpha November Vitor Oscar 110 fly heading Leda Lima Echo Delta Alpha then Toklu Delta Oscar Kilo Lima Uniform Roger, Argentina 1911, our departure will be 741 departure, that's right? Yes sir, that's correct. Okay, thank you very much. We are in the taxi. Argentina 1911, 71 departure, after 71, try heading later than Douglas. Roger. After departure, fly heading Leda and then go according to 1911. Salvador Polo, 5611, está pronto para copia y pushe. Argentina 1911, red red, correct. Taxi approved to Holy Point Runway 10 via April 1, taxiway India, when right contact tower. Again. Teenage 106. Roger, we are runway 10 by airport 1, yes, runway 10 and then contact tower again, 1-1-8-9-1-9-0-1, what's the percentage? 1-5-6-1-2-4 1-5-6-1 autorizado via Bravo Golf Lima, via Bezulu 44, por seguro, Open November 857-Sul, nível de voo 360, saída Sambo 1, Leda Toklu, decolador no zero, primeira curva, direita, transponder 5460, frequência do controle Salvador, 120.8. Galeão 360, apesar do 44, seguro, até 9857, pulso. Decolador no zero, direita, Salvo 1, Leda, bota no Leda, 5460, 208, Bruno 561, para o puxa acionamento. 5461, está confirmando, Salvo 1, Leda, Doc. Salvo 1, Leda, Doc, Bruno 561. 561, o cotejamento foi correto, fazendo com a equipe de sol após a passagem do Boeing da Argentina. Está autorizado o pushback acionamento na remota 1-2. Após a passagem da Argentina, veio o push acionamento na remota 1-2, Bruno 561. Argentina 1911, call the point. Argentina 1911, clear to line up and take off runway 10, wind is calm. Bônus 561, táxi autorizado, até o ponto de espera pista 10 via 41 no táxi ainda, quando pronto, reposto para o ponto de espera, ajuste no 0 no meio. Bônus 1 ainda, quanto é 0 no meio, bônus 561. Argentina, 1911, airborne at 56, contact Salvador Departure, 120.8. 120.8, Salvador Departure, 120.9911. Argentina 1911, radio contact and departure, climb to flight level 380, and alpha head in laser position. Flight level 380, flight direct liner position, Argentina 1911. Bônus 561, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Além da escola, pista no zero, bônus 561. Ajuste agora no 0 no 5. No 0 no 5, 561. Bom dia, Gol 18, 11, com informação eco para Porto Alegre. Show 18, 11. Como seu curso eco, aguarde somente 1 minuto cópia. Prepare Ardor 1 no transição elétrica. Amorou na transição elétrica, aguardando cópia 8 ou 9. 5-1, no decolado 01, chame controle, Salvador, 120, décima 8. 1-8-1-1, autorizado Serra Bravo, Papa Alfa, via Ebezulu 2-1, Serra Charlie Bravo, Opera Alfa 3-1-0, após segue conforme rota do plano de voo. Nível de voo 340 inicial, saída Arbor 1, transição Alefa após Alefa, nítido. Interceptor Ebezulu 2-1, Mercolada 1-0, primeira curva. Direita, transponder 5464, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. O 1-8-1-1 foi autorizado Porto Alegre, via Pesulo 21 até Sorocaba, ter Alfa 310 aí, então conforme, nível 340, saída Arborono, pressão eleva com uva direita, 120 volts. O 3-4-5-4-6-4-208, controle voo 1-8-1-1. 1-8-1-1, o correto, reporte pronto para o pushback acionamento no PAT 3. Quanto era puxa acionamento, voo 1-8-1-1. Argentina 1901, contact user center frequency 128.35, if unable 123.8. 128.35, if unable 123.8, Argentina 1901. Boa noite, Otan 3399. 3399, possível. Muito boa noite, estamos com o ABT para o 55, o nível 320 Guarulhos. Se o senhor puder fazer a gentileza de adiantar um pouquinho, nós agradecemos. Então, 3399 Guarulhos. Provavelmente a primeira aerovia é o 10-0. Saída Salvo 1, transição Mótiva. Obrigado. Já escuta para a cópia assim que o senhor tiver. Agradeço a colaboração. Mais 20 minutos o plano será descartível para nós. Oh, beleza, obrigado. 1561, chama Recife, 1218.35, alterna 1238. escuta. 1811. Autorizado da colagem da 28. Saída permanece Arbor 1. Projeção Elefa. Com primeira curva à esquerda. Autorizado então 28. Com primeira curva à esquerda. Muito obrigado pela coordenação. 1811. Modifica a saída Elefa 1 Alfa. Primeira curva esquerda. Gol 1811. Copia a saída? Gol 1811. Elefa 1 Alfa. Elefa 1 Alfa. 1811, obrigado. Bom dia, aqui é o Oceano Elástica, Novembro, Juliette. Sony, Salvador, é o gol 1161, bom dia. Gol 1161, aguarde em cópia, prepare Salvo 1, transição Mótica. Aguardando na sua escuta, gol 1161, era Salvo 1. Escala 1, Juliette, prosseguir. Juliette solicita a autorização de reboque do pátio, pátio 3 para o pátio principal, posição 11. Escala 1, Juliette, ciente. Sua posição aguarde para o início da agora. Seus filhos, estamos prontos no pátio 3, ok? Ciente. Agora está na Guarulhos, 5h44 de autonomia. No 811, táxi autorizado até o ponto de espera da táxi Golf via Kilo Alfa, no fundo de espera da Golf, Chame novamente, o ajuste no 095. Pelo Alfa Golf, vai chamar para o Pantera 1500 ajuste, ou 89. Torre algum Nuno 61? É, a pista em uso é 1028. O Nuno 61, pista em uso 10, vento variável com 2 nós, porém a. O 18, o 9 solicitando a colagem na 28. Gente, obrigado. Júlia Juliette, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Canavema Juliette, eu chinelo, acho que Canavema Juliette, não escuta? Acho que Canavema Juliette, não escuta, senhor. Acho que Canavema Juliette, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. O senhor, iniciando o reboque. Matilde, escuta e chamarei antes de gravar o pátio. Pronto, eu vou no 161, no pronto, puxa eternamente. Vou no 161, autorizado, puxa e acionar no portão 04. Pronto, 4? Prossiga. No 161, autorizado, Serra Bravo, Golpe Romeo, via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível de voo 360, saída Salvo 1. Leda, Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5467, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, 360, perdulou no 0, Tabaté, saída Salvo 1, Leda, Motiva, curva direita, transponder 5467, controle 208, iniciando o posicionamento, voo 161. Voo 161, o cotejamento foi correto, resposta pronto para o tal. Sente, obrigado. Alinhar e decolar pista 28, vento variável 01 nós. Aí decolada 28 com 18 no 1. Novembro Juliette, autorizado ingresso no pátio principal, reposte ao término no portão 11. O senhor, só que eu tô afastado, acho que o Novembro Juliette tá afastado do pátio principal ainda, a distância. Gente, autorizado ingresso no pátio principal, reposte parqueado no portão 11. Positivo, positivo. Gente, Novembro Juliette, ciente. 8, 1, 1, decolado aos 2, 3, chame controle, Salvador, 1, 2, 0, 2, 8. 2, 0, 8, obrigado pela coordenação, um ótimo dia, bom final de semana. Tudo bem. Bom dia, o 3601. 3601, formação em curso, é a ECO. O helicóptero prepara esse Sambo 1, transição ótima. A ECO tava na 10, hein? Tava na pista 10, hein? Confirme? Operação a pista 10, vento calmo agora. A última aeronave solicitou decolagem da 28. Ah, sim. Estou ouvindo a mensagem aqui. Quando vi a aeronave decolando, falei, deve estar desatualizado. O Nuno Neuno para o táxi com 1-1-7 a bordo, alterna com fim. 4 horas e 20 autonomia. O 1161, táxi autorizado, até o ponto de espera da 10, via táxi Índia, reporte pronto, o ajuste 10-15. Táxi até o ponto de espera na Índia, 10-1161.